a saída prevista, só, senhor. Esquerda, reporte reinterceptando, afinal, vai ser o terceiro para pousar. 3-0 pela esquerda, reportado, pronto para a final. É, a gente perdeu contato com o centro, ok? Crescente. Ok, gente, eu tô com o tráfego da companhia pra pousar aí na 17, só um instantinho pra gente ver. Gente, Romeu Papatango. Zero. Copiou. 360 aprovado, RJ, rota up 010, decolada 10, curva direita, no perfil da El Leda, após Leda vai voar bridge e aonde segue após conforme o plano. 5141 no transponder, controle opera em 1 no 9 decimal 35. 360 a nível autorizado, Rio de Janeiro, Pêsulo 10, decola da pista 10, curva direita, Laf, Dael, Leda e Bridge, após rota do plano de voo. 5141 transponder, 1935 transponder do azul, 4235. Afirmativo, correto, 08 portão, chame o contato para o puxa acionar. Faremos. Fala, bom dia, tá 3198, Libró. 3198, bem-vindo, prossiga Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o 02, obrigado, tá 3198. Romeu com Patanga, atento até a trip e a possível esteira, autorizado decolagem após a passagem, pista 7, vento 1-0 graus, 1-9, ajuste 1-0 no meio. Você ficou final no 7, o Indy 9 em branco. November Alpha, continua a aproximação, guarde pista ali. Guardará, November Alpha. E 4 no 4, no solo aos 01, livre à direita, chame 1-219. 7-3-5, 4 no 4. Patango, decolada 01, chame controle 1-9-35. Tu Juliette, mantenha a posição. O meu Papatango, decolada 01, chame controle 1-9-35. Chamarei controle 1-9-35, o meu Papatango. Gente, informe passando a Farol da Barra. Informe no momento, tráfego Charlie 182 passando o Farol da Barra, mantendo mil pés. Controle Salvador, bom dia, Papatango. Romeu Papatango, decolado da 17. Romeu Papatango, prossiga mil pés, corredor axé, Romeu Papatango. Prosseguirei mil pés, corredor axé, Romeu Papatango. passando pela Salpa. Prossiga. Eu passei o farol da barra, retornando para Veracruz. Ciente, prossiga para Veracruz, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, por coordenação com o demais tráfego. Bom voo. Graças, obrigado, bom dia. Tchau, Vida Jet, autorizado já a manter após a passagem do India November Alpha, um Cessna 150. Ciente, Oscar, Oscar Bravo, já pode descer para 1000 pés. Modifique frequência para 2345, para coordenação, acho que deu mais tráfego. Bom voo. Obrigado, bom dia, Bravo. São 270, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 1-0, nomeia e informe localizador. Gondor 270. Desce para 2000, 1-0, nomeia e chamará a intercepção localizador. Gondor 270. Dia November Alpha, no sol 204, autorizado backtrack, reporte e pista livre. Solo Salvador, gol 1260. Gente da limpa, na corda autorização Recife. Tá pronto, 390? Afirmativo. Visão Salvador, Veneza Brasileira, 390, roda Rio Feliz 8, decola 1-0 por esquerda. Descida Puca, Jamo, transição Caju, 5140, transponder, controle 119, decimal 35. Todo com frequência livre. Ponto, decolagem da 1-0 com curva à esquerda na Puca, Jamo, Caju. 5140, transponder 119-35, ao controle de saída para o gol 1260 no gate 3. Botão 3, chama quando for no paro, posicionado. Chamará. Alfa Vitor Juliette, decolar 207, chame controle 119, decimal 35. Controle em 119, decimal 35, Alfa Vitor Juliette. Salvador, Papa Romeu, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, decolar 107. Alfa Vitor Juliette, prossiga meu pé, corredor Axé. Ou no meu pé, corredor Axé, Alfa Vitor Juliette. Controle Gol 1738. Acionei a explicação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou te emitindo a 096, vigilante. Amare por 50 com ajuste também 21, 16. Informa que não consigo contato com o centro. Gente. Zou com 270. Flash final, torre 6186, bom pouso, gol no 270. 286, obrigado. Com meu Papatango, prossegue para? Prossegue para Vera Cruz, para TGL, com meu Papatango. Gente, o meu Papatango, é, frequência livre para coordenação, apenas informa um tráfego passando através de Vera Cruz, na frequência livre, mantendo 1 no mil pés. Ciente do tráfego, passarei para frequência livre 12345, mantendo 1 no mil pés, com meu Papatango. Gente, bom voo. Controle é o Mike Golf Mike. Prossiga, Mike Golf Mike. Ok, já está passando através da Pituba. Ok, mantenha 500 pés, não recebo o seu transponder 0235, não recebo o seu transponder até agora. Informo tráfego, posição contrária, mantendo 1000 pés, a nave Charlie 150. Ai, que Golf Max, já recebo o seu transponder. Tráfego agora posição de 12 horas, 3.2 milhas, rumo ao posto. Max. Controle? A sua escuta, controle, prossiga. Tráfego posição 12 horas, 2.2 milhas, rumo ao posto, mantendo 500 pés, aeronave, helicóptero. Ciente, porém não visual com tráfego Alfa Victor Jet. Victor Jet, tráfego agora posição de 1 milha. Ciente, Alfa Victor Jet. O Mike Logomático está visual com a família. Gente. Gente, visual com o tráfego já superado. Gente. Cinco. E o Matheus. Ok, é, confirma o passo 50, pista que vai tentar utilizar. Passo 3, pista no zero. Max Juliette, aprovado Salvador Vitória da Conquista no 085. Decolando pistão no zero, curva direita, no corredor Axé, restrita mil pés, aguardando liberação do controle para ascensão. 51-10 transponder, controle 199-35. Ciente, autorizado, Conquista, decolando no zero, curva direita, corredor Axé, mil pés, aguardando autorização, controle 1935 e o transponder é o 51-10. Bate 3, chame pronto para acionar. Aproximado. Chame táxi. Dom Carodo? Firmo. Chame tua, 186, bom pouso. 270, bom dia, bem-vindo. Alfa e repórter da Juliette. Obrigado, Alfa. Chama da Juliette, vou 1, 2, 3. Bom dia. Vai Golf Mike, mantém litoral, reporte para o Itapuã. Mike. Mike Golf Mike, direto para a pátio da Air Staff, 110,12, Marcão. Abraço, Berga, obrigadão aí. Cara. Bono 738, desça para 3 mil pés. Estou tímido na 096, informe o localizador. 3.016, foram arenas no 738. Alô. Salvador, bom dia, tá? 3261, na informação Lima. Autorização Guarulhos 340. Confirmando, é o 3621, confere. 3621, desculpa, tá? 3621. Só um minuto, 340 já aprovado para Guarulhos, prepara a Del. Sente, nosso escuta. 1270, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, ou 1270. 3621, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, tá? 3621. 3621 aprovado, Guarulhos, 340, rotavia para o Zulu 44, púbito, após, conforme o plano, na comanda 10, com curva pela direita, no perfil da El Leida, após Leida Eudes, 51, transponder e controle da PN1 na 9, decimal 35. Autorizado 340 para Guarulhos via Zulu 44 até púbito, após conforme. Decola da 10, curva direita, da El Leda, Leda e Eudes. Transponder 5151 e o controle 199-35, tá 3621. Correto, chame quando pronto para o posicionar. Chama lá, tá 3621. Salvador, Alfa Vitor Juliette se encontra no Tenente Parada Barra. Gente, Alfa Vitor Juliette, modifique frequência para 12345, reação aos demais tráfegos, bom voo. 1245, grato, Alfa Vitor Juliette. Eu poderia confirmar o seu voo até Itaparica? E da cabeceira ou decola em direção da Delta? Da cabeceira. Ok, pátio 3, aprovado o táxi, pátio principal, Índia Alfa, ponto de temperatura 18,6, ajustado 1,0 no meio, POB. Gente, via pátio, o ponto de espera 18,6. O Eco Mike Juliette foi ajustado no 0,6. Isso, qual o POB? 04. 04, copiado. Mike, solo. Tá os 17, frequência livre, Marcão. Um abraço aí. Boa já. Para 2000, autoriza o 732? Deixa para 2000 pés, faz no localizador. 2000 pés, tá vendo. pushback acionamento para 235 da Azul, portão 8. No 8 está aprovado, Azul, chame táxi. Em nível 8, chamaremos Azul. Escuta. Confirma a posição? Oi? Não, agora estou visual com a aeronave, que eu estava sem visualização, agora estou visual. Okay. Isso, em frente e na Índia. E na Índia após a chama a torre no ponto de espera da 10. Decolou daqui do Salvador? Tem, só um instantinho, peraí. Puxa estacionamento do voo 1260, tá no gate 3. Mantenha a posição, no portão 3 aguardando. Pode estacionar na posição, senhor? Afirmativo, tô com a aeronave da Azul no portão 8, já está finalizando o push. E após o tráfego da Azul, da retaguarda, a gente coordena o seu início de push. Então sim, obrigado. 38. 738, complete a aproximação, chame 286, bom pouso. Obrigado. Bom dia, com 738 no ILS da 1-0. 738, continua a aproximação, reporte marcador de terra, baixado e travado. Portarei. Azul 4235 está com 83 a bordo, nossa autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternamos Campinas, pronto táxi. A 235 aprovado táxi, parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera da 10 torre, em 19.35, ajuste 10, na meia, bom voo. Índia Alfa, é o ponto de espera da 10, tem livre táxi 1016, muito obrigado, senhor. Pois na 1-0-1-7-3-8, baixa casa. Solo, com 2-6-0 após o azul. Sim, após o azul, cruzar a retaguarda tá livre, o push no 1-2-6-0. Ok, 2-6-0. Salvador 3621, gate 1 no pushback, aciona, né? 3621 no portão 11, aprovado, sem táxi. Chamou no táxi, tá 3621. 2 simulador, muito bom dia, azul 4235, está pronto para despegar da Nozero, número 2 para decolagem. Azul 4235, mantém a posição, número 2 para decolagem. Gente, mantendo para 235. É com Mike Juliette, autorizado a alinhar, alinhar e manter. Alinhar e manter. Vou no 738, no saldo 224, livre à direita, chama 121, nesse 19. Livre à direita, chama 1219. Gol no 738. Gol no 738, livrou nosso escudo. 738, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, no 738. Salvador, bom dia ainda. 3895, sente da informação ativa. Autorização São Paulo, Guarulhos, 340. 3895, Guarulhos, 340. Está aprovado, rota ampla Zulu 44. Decolador no 0, curva direita. No perfil da Dael Leda, após Leda vai voar eu. 5153 o transponder, controle opere 199 decimal 3. 3295, autorizado São Paulo, Guarulhos 340, decola da Monzero, curva direita da EDA, da EL, LEDA, EUDES. Consegue apresentar o 44 conforme. Transponder 5153, o controle em 11935, 3295. Portão 2, chama o condição para o posicionamento. MP. É com o Mike Gillette, decolador de 2,6, reporte cruzando o eixo da 3,5. Volta lá. Prossiga, guardião. Aragão, o Pro Sul está livre de decolagem, Guardião 06, estou com um bit 55, decolou da pista 10, está mantendo 1 mil pés via corredor, está 1 minuto para o cruzamento da sala 35, livre a decolagem, aguarde transferência de comunicações, 02. Como é que direto é o ator? Escuta. Assim que cruzar a final da pista 35, chame o controle 1935, vai decolar um helicóptero.